sensação. Senti só a pressão. Voyage pancadão. Vamos curtir. Voyage pancadão. Um absurdo de som. Voyage pancadão. Toca pra mim. Toca pra mim. DJ Preto Boy de Iritu e a Mano Brau. To hear me now, I'll be in the fade away. You get to hear me now. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. You get to hear me now. If you get to hear me now. Ela, já tinha a flor mais dela. Chama-se a terra, é que pagou, não é?

Banda 007, DJ Luiz da Night, o louco do mix. Já bebi todas minhas coisas e todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber que ele não presta. Que é infiel? Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo. Que mais cedo ou mais tarde, vai saber com ela o que fez comigo. Pra ver se ela é parceira do sol, não me leve a mal. Se ela não tem você e saída, tantos que vão se acertar. Alô, DJ Preto, vai direto e a... Eu escuto sua voz. Balança aí, meu DJ! Na escuridão, me traz a minha paz. Com teu perfume, com teu abraço tão bom, ainda existe aquele amor inocente, diferente de tudo. Preciso dizer te amo. No pop leg eu te encontro com LC Juninho Pop. Preciso dizer te amo. O águia vai sofrer voando, levando meu amor até você. Na na na na na na na na na na na na na na. Diferente de tudo. Preciso dizer te amo. No pop leg eu te encontro com LC Juninho Pop. Preciso dizer te amo. Like a mais amigo. Alô, DJ Preto, boy direto. Ao som da tua voz, olhar e entreguei. Tentei resistir, seus lábios me ajudam. Você que te amando até o fim. Nunca liguei pro amor e Deus me guia até você. Seus lábios me ajudam. Você que te amando até o fim. Nunca liguei pro amor e Deus me guia até você. Que me ensinou a amar, que me ensinou a amar, meu anjo. Ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, você me louca. Você me louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, você me louca. A gente sabe viver, conviver, tanto prazer. Anoitecer, amanhecer. É você, é você. E eu gosto dela, ela é encantada.

A sequência esmagadora. DJ Preto Boy de Irituia, Mano Brau. Foi o fogo que... Na onda do beat vai se acabar, onda do beat vai se acabar, onda do beat vai se acabar. Na onda do beat vai se acabar, onda do beat vai se acabar, onda do beat vai se acabar. Fuego que DJ Pedrinho Mix. É DJ Pedrinho. Tô passando mal. Foi o fuego que Pirando, é o búfalo na área que tá detonando. Sente a pressão,